Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição de segunda-feira da Leitura em Dia, seja muito bem-vindo. Começamos a semana com um policial. É uma estreia deste autor espanhol, chama-se António Hill, e é autor de O Verão dos Brinquedos Mortos, uma edição da Porto Editora. O policial espanhol, ou feito em Espanha, nomeadamente à volta das cidades de Madrid e Barcelona, teve ou tem muita influência, pelo menos no início teve muita influência, dos filmes de série B, quer fossem Western Spaghetti, na lógica, na construção do texto, e depois alguns policiais, de que é responsável nomeadamente o realizador Bigas Luna na sua fase inicial como realizador de cinema. Depois, há uma revista também muito importante em Espanha, para aqueles que conhecem isto, a Blanco e Negro, muita da produção a nível da banda desenhada, da linguagem, que tinha um cariz policial, foi editado nesta revista com as influências mais ou menos evidentes de Mandrake e afins. Já nos anos 80 aparece um escritor, dois escritores, no caso André Martin e principalmente Manuel Vázquez Montalbán, que renovam completamente o género e fazem chegar este tipo de registro literário às elites literárias, à crítica e àquilo que é o grande público e até à própria universidade. Há outros autores mais recentes, de qualquer das formas, até aqueles escritores ditos sérios ou da grande literatura, como é o caso de Eduardo Mendonça, o seu último livro, Richa de Gatos, também usa o esquema, a mecânica do romance policial, e depois uma escritora também que foi com obra editada em Portugal, muito interessante, chamada Alicia Jiménez Bartlett, tem como título até da sua carreira literária A Dama do Crime à Espanhola. Este livro é a estreia de um autor e é, para já, também percebe-se um excelente livro, um excelente policial, e fica aqui para um dia de pausa, de ócio, até a sugestão de leitura. António Hill, ele nasceu em Barcelona em 1966, é licenciado em Psicologia e trabalha já há bastantes anos em tradução literária e até à colaboração com uma espécie de co-editor. Traduziu, e é só a título de informação, David Sedaris, Jonathan Safran Foer, Glenway Westcott, só para citar nomes importantes da literatura, e depois da literatura inglesa recente, A.L. Kennedy, que em Portugal tem uma obra e injustamente esquecida e que praticamente ninguém leu. Este livro o que tem? Tem o personagem, o inspetor Héctor Salgado, que na sua juventude foi mandado para a Espanha, o seu pai era galego, como forma de castigo, estudar e regenerar uma vida sem horizontes na Argentina. Também na própria polícia, na polícia de Barcelona, toda a ação gira à volta da elite da classe média, média alta da cidade do Condal. Ele daí também está de castigo porque, ligado à imigração clandestina, o Dr. Omar, assim uma espécie de astrólogo, vidente e outros exercícios afins, exorcista e até meio bruxo, aparece morto de uma forma completamente, por um lado, inexplicável e, por outro, muito violenta. Supõe-se que Héctor Salgado está ligado a esta morte, mas o cerne desta questão e deste romance e desta questão narrativa tem a ver com uma família Castells, é assim que se pronuncia em catalão, em que o seu filho, depois de regressar de um estágio ou de uma temporada sabática ou intelectual e escolar em Dublin, regressa a Barcelona e, na noite de São João, nem mais a propósito, aparece morto de uma forma também inexplicável. Acidente ou homicídio, rapidamente a narrativa é deslocada para os seus amigos, que estiveram nessa noite, na última noite de vida de Mark, Gina Martin e Alex, assim uma espécie de um gênio, mas um géniozinho um pouco malvado, maléfico, com comportamentos retorcidos, e aparece logo, como é fácil de perceber, o primeiro suspeito de toda a trama que aqui está. Fica aqui, de facto, a sugestão deste dia de feriado municipal de São João, um excelente policial, a primeira obra de um autor, que veremos se valerá a pena realmente seguir atentamente, ou isto é só um mero exercício literário para divertimento, como sendo o resultado da sua atividade ligada ao mundo editorial e literário. A estreia de um jovem autor, António Hill, um escritor catalão, ele que é o autor do Verão dos Brinquedos Mortos, editado em Portugal pela Porto Editora. as portas estão abertas. De par em par, claro. No Canal 1, trazemos diariamente um programa que tem como principal objetivo fazer-lhe companhia. Música, rubricas, novidades e a boa disposição de Carlos Bonaparte. De par em par, de segunda a sexta, das 11h30 às 13h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. No Canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Radionovelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Às terças, às 18h30 da tarde, pegamos no comando para jogar Spectrum, com Nuno Miguel, no Canal 1. Aqui e além, por isso muito fora, muitos escreveram e ainda escrevem verdadeiras palavras de ouro. Aqui, no Canal 1, às quartas-feiras, pelas 20h30 da noite, trazemos-lhe um pouco dessa extraordinária literatura. Palavras de Ouro, às quartas-feiras, pelas 20h30, com Luís Gaspar, no Canal 1. Ver, ouvir, falar, tocar, cheirar, sentir. A Antena Web é contra a discriminação. Seja contra ela. Por nós. No ar, mini especial. O seu artista preferido em destaque na nossa programação. Zélia Duncan é uma cantora e compositora brasileira formada em teatro pela Faculdade Dulcina de Moraes de Brasília, onde começou a carreira com Oswaldo Montenegro na Oficina dos Menestréis, como Zélia Cristina. Em 2007, além da carreira solo, substituiu Rita Lee nos vocais femininos de Os Mutantes. Saindo do grupo no mesmo ano, também se dedica ao selo Duncan Discos, estuda choro e cursa Faculdade de Letras na Universidade Cândido Mendes. E você confere agora três músicas com ela, Zélia Duncan. Mini especial, três músicas do seu artista preferido. O deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranhas só, nem pude ver que o céu é maior, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei, você me viu passar, correndo só, nem pude ver. O tempo é maior, olhei pra mim, me vi assim, tão perto de chegar, onde você não está. No silêncio, uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal, mas vai existir. Eu sei, vai ter que existir, vai resistir nosso lugar. Solidão, quem

e estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a sexta, entre a meia-noite e as 3 da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que, acima de tudo, lhe quer fazer lembrar de que a vida tem sempre um ponto de partida, cada vez que são 0 horas. Aceita o convite? De segunda a sexta, da meia-noite às 3 da manhã, Hora Zero, comigo. E consigo também, aqui no Canal 1. Usa com prudência. Um conselho. Rádio Antena Web. Justiça em cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Começa agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, quem procura acha. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. O Fabrício estava 2 horas esperando a noiva Rosana na igreja, até que apareceu, não a Rosana, mas a Amanda, a amiga da noiva, com uma procuração. Ela te deu uma procuração? Mas o que aconteceu com ela? Onde é que tá minha noiva? Ah, resolvendo umas questões. Mas que questões? Ah, ela disse que depois te explica, Fabrício. A única coisa que eu sei é que ela me arrastou até um cartório, me deu essa procuração e me pediu pra representá-la nesse casamento. Mas isso é um absurdo! Que problema é tão sério que impede a noiva de ir ao próprio casamento? Tá vendo, Fabrício? Aquela lá gosta tanto de você que nem se deu ao trabalho de vir até aqui. Resolveu fugir da raia e mandar uma laranja no lugar dela. Ei! É, mas pura verdade. Mamãe, deve ter acontecido algo de muito grave com a Rosana. Ela pode estar sendo ameaçada por alguém? Você sentiu alguma coisa de estranho na minha noiva, Amanda? Estranho como? Ah, não sei. Algum nervosismo, alguma atitude suspeita, diferente, sei lá. Não, não. Ela até contou umas piadas na fila do cartório. Tinha até uma muito engraçada sobre um açougueiro que tinha uma mulher portuguesa fanha, que tinha um caso com leiteiro vesgo, e aí foi... Eu não quero saber da piada, Amanda. Porque o meu casamento tá virando uma completa tragédia. Falando nisso, meu filho, o padre tá querendo saber. Sabe o quê? Ora, se continua com a cerimônia. É claro que continua. Como assim, claro que continua? Quem que você pensa que é? A noiva, claro. Você não é a minha noiva. Eu sou como se fosse, Fabrício. Eu estou representando a Rosana nesta cerimônia. E o desejo dela é se casar. Senão, não teria me dado a procuração, não é? Pois eu, se fosse você, aproveitava e picava a mula, meu filho. Calma, mamãe, calma. Calma que eu tenho que pensar. Não tem que pensar nada. Casamento por procuração. Onde é que já se viu isso? Muita gente se casa por procuração, dona Hermínia. Claro. Gente que tá no hospital, gente que tá em outro país. Mas gente desocupada que nem a Rosana, eu nunca vi. Olha aqui, Fabrício. Quanto mais você ficar nessa enrolação, meu filho, mais você vai ter que gastar, porque a igreja ganha por hora, né? E a gente não tá com essa bola toda pra ficar pagando hora extra, né? Ei, ei, ei. Nós quem, cara pálida? Nós. Você e a Rosana. Você entendeu? Não, eu não tô entendendo nada, não. Nem os convidados. O pessoal já tá fofocando sobre essa confusão aqui no altar. Então, Fabrício, você quer ou não quer se casar comigo? Digo, com a Rosana. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder se agarrar. Tô ficando cego pra poder guiar. Saibam amanhã no próximo capítulo de Quem Procura, Acha. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Elas são as campeãs da semana. E no Canal 1 vamos trazê-las à 1 da tarde. Aqui, durante 60 minutos, vamos apresentar as 15 músicas mais ouvidas e pedidas um pouco por todo o mundo. Fique na escuta de As Campeãs da Semana, aos sábados, das 13 às 14, com Diego Soares, no Canal 1. Nos dias de hoje, viver com otimismo é uma tarefa muito mais difícil do que em outros tempos. As barreiras que atentam contra a nossa forma positiva de ver a vida superam muitas vezes o nosso próprio ânimo. No Canal 1 tentamos dar-lhe uma ajuda para que mantenha esse mesmo otimismo. Vivendo com otimismo. As palavras sábias do escritor brasileiro Lorival Lopes e também da psicóloga brasileira Edith Petioni. Juntos, durante 15 minutos diários, deixam-lhe motivos suficientes para olhar para a vida com um outro sorriso. Vivendo com otimismo. Segunda a sexta-feira, das 20h15 às 20h30, com o escritor Lorival Lopes e a psicóloga Edith Petioni, no Canal 1. Sabemos por alto o que se passa no país e no mundo, mas nem sempre refletimos sobre os assuntos. Acompanhe Carlos Bonaparte na análise semanal a um dos temas mais marcantes da atualidade nacional e internacional. Não perca Nós e o Mundo, às sextas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Padre Godwin. Você que nos escuta nesse momento de Palavra de Fé, mais uma vez agradeço pela sua audiência. Mas hoje eu quero vos convidar para que nós meditemos a carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 9, 24 a 25, que diz assim: os que correm no estádio correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio. Correr de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo. E eles procedem assim para receber uma coroa corruptível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, que a vida hoje nos exige um esforço se nós quisermos alcançar algo. Você percebe que o jovem ou a pessoa que está estudando para o concurso, muitas vezes ele se abnega de muitas coisas para poder dedicar o tempo para o seu concurso, para o seu estudo, para que ele possa realmente ter o conhecimento suficiente que vai lhe ajudar a passar nas provas. Também os atletas que exercitam algum tipo de atletismo, ele sempre abnega alguma coisa para poder fazer os seus treinos e etc, etc, para que eles tenham um bom rendimento. É essa comparação que hoje São Paulo nos faz nessa sua carta aos Coríntios. Realmente todos estão como no estádio. Que estádio é esse? É estádio da nossa vida. Estamos nessa vida e estamos correndo como aqueles que querem alcançar um prêmio da vida eterna. Por isso devemos correr com aqueles que são conscientes dessa corrida, com aqueles que querem atingir o fim, aqueles que querem chegar ao projeto e à finalidade pelo qual estão correndo. Mas para que isso ocorra, para que isso aconteça, é preciso que nós tenhamos a vontade de alcançar o prêmio, a vontade de alcançar aquilo que Deus tem deixado para nós. Portanto, nós não podemos olhar para trás. Muitas vezes as pessoas se desanimam porque estão buscando ser bom, porque estão fazendo o caminho do bom, estão buscando a santidade. Mil e uma razões pode fazer com que a gente tenta correr a tentação de querer desanimar, mas não desanima. Sempre renove a sua força. Sempre tenha certeza que Deus está agindo, Deus está presente em nós. Por isso, como aquele que quer alcançar a vitória, o prêmio, qual prêmio é esse, a não ser prêmio da vida eterna? Busca constantemente renovar a sua força. Quando os passos parecem que são lentos e começam a se tornar desanimados, busca no Senhor para renovar a sua força, para ter a graça necessária para caminhar. Portanto, que Deus possa nos dar e renovar a vontade de caminhar nos nossos corações. Que o Senhor nos tira o desânimo, que o Senhor nos tira o cansaço, que o Senhor nos mostra que vale a pena esforçar para ser bom, para ter a vida eterna, sabendo que quanto mais nos esforçamos nessa busca, Deus vai nos abençoando e vai nos concedendo a plenitude da sua graça. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Amém. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com o Padre Godwin.